Então vamos começar. Vai. Tá. Não faço, diz aí. Que introdução? Ih, boa, o cara tá louco, porra! Estamos no ar, o Locadora TV, estou aqui na vida. O cara ficou de férias, ele esqueceu tudo, mano. O cara ficou no sítio. Então é eu que faço, pô. Ficou no sítio fumando mato, né, cara? Sabe o que eu perguntei? Se tu quer que eu faça ou tu faz? Ou ah, logo não, sou eu. Ah, deixa que eu faço, velho. Eu também vou fazer, então. Me coloca aí, todo mundo faz ao mesmo tempo. Tá no ar. É, faz aqui tá no ar, o Locadora TV e... Casa cheia e é isso aí. Pô, muito bom, Felipe. Tá promovido. Eu vi o cast agora. Vamos, cara. Falar dos lançamentos de 2017. Aê, eu vou comentar. Casa cheia, mó zoeira mesmo, né, cara? Puta que. Muito, cara. É a zona do caralho. Aí, eu faço a introdução, então. Vai, Cat, pode puxar. Não rolou, não. Pra mim já tinha até rolado. Não, você perdeu. Não, você perdeu. Felipe, não. Alguém fala. Não. Deixa essa do Felipe mesmo, cara. Foi na voz. Pega essa daí, corta e pronto. Alguma na edição depois. Tá todo mundo falando junto, pô. Tá bom. Vai, ó. Eu vou contar. Vai. Está no ar o Locadora TV. E hoje, casa cheia, vamos falar dos lançamentos de 2016. Muito bom. Hoje? Parabéns. Não, legal. É casa cheia, né? Mas não disse que tá o Belo, o Desgraça, o Crédito. Casa cheia. O próprio Felipe e o Kenô, né, cara? Pô, aí tem que avisar, pô. Tá. Caralho, vou me fuder. Que inventou, né? Ah, tá bom, pô, tá bom. Ah, vamos embora pro assunto do cast lá. Tá, vamos lá, vai lá. Então, eu vou falar de novo, porque sim. Precisa, cara. A gente tá aqui, então vamos. Então vai, Cat, faz aí. Gravando o primeiro podcast de 2016 é falar dos lançamentos que vão acontecer no ano inteiro. E tem jogo pra caralho. E começar por janeiro, então, que já tem muitos outros jogos já confirmados. É, tradicionalmente é o primeiro mês de janeiro. Vamos fazer um negócio diferente. Tem uma porrada de jogo aqui. Eu vou ler a lista de janeiro e aí a gente comenta os principais. Acho que é mais fácil. Em janeiro vai sair então o Danganronpa Killing Harmony, Valkyria Revolution, Dragon Quest 8, Gravity Rush 2, Resident Evil 7, Tales of Berseria, Yakuza 0, Kingdom Hearts 2.8, Double Dragon 4, Digimon World, Next Order e Power Rangers Mega Battle. Então, eu só conheço Resident Evil aqui, na verdade. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Pô, tu vive na caverna, cara. Danganronpa já tem um... Teve até anime aí pra ele, cara. Vai dizer que nunca ouviu falar de Dragon Quest. Eu tava lendo. Gravity Rush, cara. Calma. Eu tava lendo e não prestei atenção. Gravity Rush é da Nintendo. Não é da Nintendo dele, não conhece, cara. É verdade. Não teve Danganronpa esse mês. Não, vou falar das paradas logo, então. Tá, ninguém jogou Danganronpa, só eu, então esse terceiro aí vai ter basicamente o mesmo esquema de sempre, meio que o Phoenix Wright misturado com Jogos Mortais, que o pessoal é preso num lugar, vai ter que um matar o outro sem descobrirem, e tipo, se não descobrirem quem foi o assassino, todo mundo vai morrer, e se descobrirem, só o assassino morre. Ah, eu vou aproveitar que você é especialista nessa série, aparentemente, hoje do graça, o ataque miserável. Cara, eu vou te perguntar, eu tenho curiosidade de jogar esse jogo já há tempo. Como que realmente funciona a mecânica dele? Ele só tem essa questão meio Phoenix Wright, que tá ali a galerinha e rola um julgamento, pá, você não é assassino, ou ele chega até algum puzzle ou alguma coisa? Como que é o esquema do jogo? É que ele é cheio de minigame, assim, pra na hora do tribunal. Primeiro tu vai investigar, ver as paradas, daí tipo, vai ter uma roda de discussão das pessoas falando e tu vai apontar a contradição, essas coisas de sempre que nem Phoenix Wright. E vez ou outra, tipo, tem uns minigame, tipo, de tu achar uma palavra certa, daí, tipo, tem várias letras assim voando, tem que achar a palavra que vai ser a palavra-chave pra continuar o caso. Ou, tipo, alguém vai ficar muito puto no tribunal, vai começar a jogar um monte de palavras, daí tu vai ter que fazer, tipo, um jogo de ritmo, assim, apertando, tipo, aperta triângulo, daí bolinha, daí vai aumentar o ritmo. É cheio de minigamezinho, assim, é bem bacana. E esse aí parece que vai ter muito mais, assim. Tá, beleza, então. Em janeiro, eu acho que o principal pra, que tinha que falar é do Resident 7, mas a gente vai fazer semana que vem um podcast só dele, né? Cara, eu fiz um monte de posts nessa então... É, Resident 7 fica pra semana que vem. Então, o que mais tem em janeiro aí que vocês estão esperando? Pra mim é Gravity Rush 2, que basicamente parece tudo que é o 1. Rush é um joguinho que tu controla uma mina que... Ela muda a gravidade, assim, dela pode voar, lançar objeto. Parece que tá bem maior, assim, muito bonito. Tem até a demo no PlayStation 4, pra quem quiser baixar, tá de graça, né? Uma demo. É isso mesmo. Não, o Gravity Rush eu tô jogando o primeiro. Tenho ele no Vita lá, cara. Tipo, é um jogo bacana e tal. Mas eu não sei se ele é um jogo pra TP, pra continuação, não. Apesar de um federado ainda, sei lá, cara. Tipo, é legalzinho e tal, maneirinho, usa bem a mecânica. O que eu vi tá bem bacana, assim. Tem até tipo modas, né? Cat, assim, tipo, que é a personagem, a Cat, coincidência, né? Daí. A Cat. Pode alternar entre modos. É, a Cat. Daí. Porra, Cat com K. É isso aí. Ah, tá. Foda-se, fruta, tá? Pelo que deu pra ver na demo, ela tem tipo uns modos de alternar que ela pode fazer, tipo, ficar mais pesada, assim, ou mais leve, tipo, o jogo mais ágil, assim. O combate tá bem melhor, assim, porque. Primeiro, por mais que seja combate, não é lá essas coisas, tipo, é só entrar em modo de gravidade, assim, não dar um chutezão, dar uns golpes, lançar objeto, é sem graça. Eu vou falar que a grande questão no primeiro jogo mesmo, ele acabava ficando legal pela questão da exploração, cara. Agora é realmente muito assim. Algumas habilidades não funcionam muito bem com a porra do controle ali do Vita, cara. Eu vou falar realmente que eu me surpreendi ter um Gravity Rush bonus, cara. Meio estranho até fazer no segundo. Tá, então deu o Gravity Rush. Eu tenho uma pergunta agora especificamente pro Keno. Dragon Quest 8, que vai sair pro 3DS, ele é provavelmente um remake ou um port, né? Ele é um port, eu acho, cara. Se eu não me engano, que ele. É isso que é estranho, o Cat. Ele é um jogo de 3 anos atrás, ele já saiu no Japão 3 anos atrás. Ele era um jogo originalmente do PlayStation 2. Tipo, é um jogo muito bom pra quem quiser conhecer a Dragon Quest. Porra, e ele tiver um preço bacana, eu sugiro comprar, cara. É um jogo muito divertido, cara, muito bonito. Até pra você ver, quando eu joguei, eu até estranhei tanto que eu era acostumado a outro tipo de visão do Dragon Quest. Pô, ele é um jogo bacana de se jogar. Só que eu achei estranho, cara. Ele tá saindo só agora pro 3DS no Ocidente. Tanto que você já tem versão dele até pro Android. Então, sei lá, achei que é desnecessário lançar esse jogo. Tá, e agora minha segunda pergunta. Lançou agora no final do ano passado o Dragon Quest 7 também pro 3DS. Qual é melhor, o 7 ou o 8? Cara, eu vou falar a verdade pra vocês, cara. Eu gosto da franquia, mas eu não joguei todos os jogos. Mas realmente eu recomendo mais o 8, cara. Vou cagar a regra aqui, porque foi o 8. Olha que falso profeta. Olha que falso profeta. Eu só joguei, cara. O 1. É, porque Dragon Quest ele realmente é uma franquia muito difícil pra vir pro Ocidente, cara. Até eu tava falando rapidamente lá com o Máximo, já é uma coisa que o Máximo até destacou, eu concordo com ele. É uma franquia muito conservadora, cara. Ele é aquele RPGzão clássico dos clássicos, meu Deus. Então, tipo, eu só joguei o 1, 2 e 3. 3 eu até tô tentando zerar agora, atualmente, no Android. E depois disso, cara, eu já saltei pro 8. Joguei os outros antes. Mas, tipo, se for pra recomendar, cara, eu recomendo o 8, que ele é muito melhor, cara. Ele é muito mais... Até na questão de configurar seu personagem, ele é bacana. Ah, maneiro. Eu tô vendo aqui que tem ele pra... Como você falou, tem ele pra Android. Pra PS3 também, cara. Quem não jogou ele no 2... Tem no 3, acho que cara, tem ele pra... Mas acho que é só na japonesa, vendo... não? É, engraçado. Eu tô vendo ele aqui no YouTube. Mas pode ser que eu esteja errado. Não, é importante que ele tem pra Android. Hoje todo mundo, qualquer um pode ter um Motorolazinho, um celular que consegue rodar aquilo dali, né? Sim, sim, cara. É um jogo... Cara, realmente é um jogo que eu recomendo a galera jogar. Tem até um camarada grande conhecido nosso, o Borgo Reversador, ele me perguntou, pô, vou querer jogar esse Dragon Quest aí. Qual que você me recomendou? Cara, vai no 8. Ele até o momento que ele tava jogando, ele falou, porra, cara, tô gostando muito do jogo. Ele é bonito, os traços dele, pelo já sabe, o Akira Toriyama até que desenha. Também tá falando, pô, mas os traços dele tá muito bonito, combina muito com o gráfico que eles estão usando ali, cara. Então vale a pena ser jogado. Exploração do mapa até bem bacana também, cara. Eu gostei bastante do jogo. Maneiro, maneiro. Tá. Só fazer um disclaimer aí, que acho que a gente não falou no começo. Essas datas que a gente tá falando é das datas confirmadas, né? lançamentos. É, as datas confirmadas, até que não adiarem. E tem os que estão com asterisco ali, são os que vão lançar só no Japão. Que nem o Danganronpa vai lançar no Japão em janeiro, mas vai, nesse ano ainda vai lançar por aqui. Eu acho que, sei lá, até o final do ano lança. Não, só tem uma pergunta. Ninguém vai falar do jogo dos Power Rangers, não? É, eu pensei, cara, que esse, falar, é... Já que eu esse é aquele que eu fiz um post uma vez? Sim. Tá uma merda. Fevereiro. Esse jogo... Não, calma aí, gente. Janeiro, vamos falar de Yakuza. Alguém jogou Yakuza? Ah, oh, Yakuza... cara, ninguém se importa. Cara, não é show. Ninguém se importa. Não, Yakuza é maneiro. Yakuza é maneiro. Tem um cara lá no, na área de comentários que ele é trifã dessa parada. Vamos dizer que ele é tipo um GTAzinho num lugar bem fechado, assim. Tem aquela região. É o GTA japonês, né, cara? É, GTA japonês. E o combate dele é bem tipo, cheio de efeito especialzinho, assim, loucão. Tipo, sai raio do punho, ou dá uma batidão no chão, sai altos efeitos. É meio que Tekken, saca? Na parada de porrada, assim. Kenno vai embora já. É, tchau. Não, esse jogo é pra ele. Cara. Eu joguei só o primeiro Yakuza, mas ele pra mim, cara, ele não é um jogo que me chama tanta atenção. Pra você ter ideia, eu joguei o Sleep Dogs e não joguei o Yakuza, cara. Pra você ter ideia do nível do negócio. Você jogou o primeiro do PS2. É, eu vou ver se eu dou uma chance. Eu já tinha até ido por esse amigo lá do MDM que ele tinha comentado várias vezes, tinha até me indicado um pra começar a jogar o de PS3. Estando com PS4, eu dou uma chance. Mas eu ia falar, Yakuza vale muito a pena por causa daquele vídeo do Dunk, de graça. Depois bota até lá no link desse podcast. É, ele faz o vídeo do cara, ele, tipo assim, ele vai passando na história, aí os caras vão morrendo. Aí ele, fulaninho, você morreu! Aí como o jogo tem muita coisa pra fazer, do nada quando ele acaba de falar assim, fulano, você morreu, ele já vai pro karaokê, cara. Começa a cantar. Victoria, I will avenge you. Don't shoot my gun. Hey, I'm going for the big one, baby. I got him, but damn it. I'm looking for. É uma loucura, cara. Tem uma parte que ele é cheio desse negócio pra fazer. Tipo, tu pode ir pro karaokê, pode falar com um acompanhante pela internet, pode jogar jogo velho da SEGA também. É, sim, sim. Gente, é muito tipo. Eu achei legal por isso. Ele lembra, como você falou, né, desgraça? Ele é o GTA meio que naquele mundinho mais reduzido, bem sandbox mesmo, né? É que nem o GTA de hoje, que apesar de ser sandbox, é porra, é um mapa imenso. Ele é bem sandbox mesmo. E, cara, ele tem toda essa sacanagem, assim, pra quem gosta desse humor dos japoneses, pô, tem uma parte nesse vídeo do Dunk, que a mulher vem de motinha, aí ele fica assim, caraca, você vai bater. Puta, a mulher dá uma mortal com a motinha em cima do carro e cai em pezinha. Aí ele fala assim, era só isso. Cara, o único destaque que eu deixo aqui pro Yakuza Zero é a campanha de promoção dele no Japão. É simplesmente botar atrizes pornôs peitudas pra jogar o jogo em live, cara. Só isso. Não, inclusive, o Yakuza 6, que saiu no Japão ano passado, tem a Anne Yokita. Sim, ela foi uma da... É, mas isso é no 6, que vai ter ela. Mas tu vai falar com ela pela internet do jogo, assim. É tu vendo o live stream dela. Ô, louco, cara. Aí, ó, vale a pena. Meu dinheiro, já tô até separando aqui, ó. Yakuza, cara, prepare. Cara, já não há lugar como o Japão. Não há lugar como o Japão. Mó loucura esse mês de janeiro, né? Eu achei que ia ter mais coisa, mas tá bem frio e com muito, tipo assim, coisa requentada, né, cara? Ó, vai ter Kingdom Hearts de novo. Pô, vai ter o Double Dragon 4. Beleza, é aniversário do Double Dragon, mas eu gosto de Double Dragon e eu não me animei pra isso, cara. Não, cara, o Folcat que fez o... Não, foi o Desgraça. Foi o Desgraça, sim, foi eu. Cara, eu dei uma olhada lá na jogabilidade. Leon? Cara, eu dei uma olhada na jogabilidade desse jogo. Cara, até os gráficos eles reduziram. Ele parece ao contrário, um hack de luxo, né, cara? Um ROM hack de luxo que os caras... Ah, tem um retrocesso, porra. Pô, mas você é foda esse jogo, né, cara? É horrível. É, não, e o que eu tô falando, essa Arc Systems que vai fazer esse tratamento todo, que vai fazer, não, que já fez, né, porque já tá pronto, só falta lançar. Porra, já fez várias coisas, cara, ela fez o Capitão Comando, se não me engano, quando saiu o PS1 foi ela que fez, e outras coisas, ela trabalha com a Capcom, trabalha com... A Arc Systems não é a do... Isso, não, velho. E ela é uma empresa isso, grande, isso aí. Cara, o negócio é que... É uma empresa grande. Essa franquia do Double Dragon, ela ficou pulando de pra lá e pra cá, conforme o tempo de... Como é que é o... Donos dos direitos. Empresa, né? E acabou caindo nela, assim, e depois poderiam fazer bem que um Double Dragon Neon 2 passar pra WayForward, mas não, eles querem fazer essa... Ué, muita... Essa chuminhada aí e colocar no PS4, cara, vai se fuder, coloca no 3DS, isso, meu. Sim, sim. É, eu achei, tipo assim, muito merda, né, cara? É, combinava. Ou então, sabe o que que fazia, cara? O Double Dragon 1 de arcade, ele pra você. Se você chegar e jogar mesmo num arcade, desde a época do. Quando eu era novinho já tinha isso. Ele, quando você joga pra dois, ele tem uns lags assim. Foi a primeira vez que eu vi lag em videogame. Horríveis, assim, ele fica lento e tudo e tal. Cara, se eles dessem uma melhorada assim boa, eu não joguei o Neon, então não posso falar, não sei se é só um remake do 1. Mas se eles dessem uma melhorada boa assim, não passasse aquela maquiagem mesmo de traveco, botasse batom, tudo. Mas botasse de um jeito bonito, porra, tava ótimo pra relançar, cara. Ia ser um bom aniversário pro Double Dragon, né? Mas, porra, eles ficam cagando a franguia. Me dá até pena, cara. Gosto pra cacete. Os lançamentos são Pucci, Yoshi, Woolly's World, Nioh, For Honor, Sniper, Elite 4, Berserk and the Band of Hawk, Halo Wars, Horizon Zero Dawn e Torment Tides of Numenera. Meu Deus do céu, cara. Ô, louco, agora calma aí, eu quero saber só uma coisa de todos esses jogos que estão aqui. Alguém, sem ser eu, chegou a jogar um ou dois títulos desses, dos anteriores, né, dos jogos que estão... Continuando, ninguém nunca jogou Sniper nada disso. Acho que a maioria ali, tirando só o Sniper Elite, o Halo Wars, mas o resto é tudo estético, tudo lançamento, não, cara. Não, o Woolly Worlds ali, ele é tipo... É um port, na real. É um port. Mais coisa do Yoshi Woolly World do Wii U. E o Berserk, né? E o Berserk, ele é Musou, cara. Ou seja, se você jogou qualquer jogo de Musou, você jogou Berserk. Da Koei, cara, tu jogou Berserk. A única diferença é que o Berserk tem muito sangue, só eu. O resto é só porrada e não. Quero falar um pouquinho do For Honor, se os bacharéis me permitirem. Eu claro. Sou sempre aqui um defensor de Ubi pra caraca, eu defendo a Ubi. É, reclamo também quando ela tem os problemas dela, quando ela tem os bug soft dela lá. Mas quando ela faz coisa boa, eu defendo. Mas vou falar uma coisa. O For Honor, no começo, tipo assim, me empolgou pela levada do jogo. Acho que todo mundo, assim, que viu lá, porra, tinha samurai, tinha cavaleiro, tinha viking. Caralho, tinha viking, cara. Aí eu falei assim, cara, esse jogo vai ser foda. Puta, eu comecei a ver os gameplays dele. Ele tá lento. Isso. O mal dele é porque ele tá parecendo... Eu posso estar errado, cara, porque eu não joguei. Podem me xingar depois nos comentários. Mas ele parece, tipo assim, uma skin de The Division, alguma coisa assim, né? Ele tá no mesmo jeito. E a porrada, realmente, lembra um pouquinho a vida real mesmo, que é tipo assim, um dá uma machadada, aí depois o outro vem, dá uma espadada. Tá devagar demais, cara, tá? É. É esquisito, eu não senti muito fluido, não. Eu cheguei a ver um pouquinho ele aqui no Nerd Player, e vi o Jovem Nerd jogando lá. O Jovem Nerd jogou, tipo assim, acho que uns 15 a 20 e poucos minutos, acho que lá na E3 mesmo. Quando ele passou de 10 minutos, eu já não aguentava mais ver, cara. Não pelo Jovem Nerd, mas porque o jogo tava foda mesmo, não, cara. Não, cara. Não, te falar, o Jovem Nerd até falou pouco nessa gameplay. Não, tem nada contra, mas o gameplay tava muito chato, cara. Tava muito chato. Eu falei assim, porra, que merda, hein, Ubisoft. Botei fé. Não, mas esse aí, no caso, que tá falando ainda é o tal do For Honor, né, no caso. É, o For Honor. Ah, sim. Você já tava no Sniper Elite 4, cara. Eu já ia falar, você tá maluco. Não, o Sniper Elite eu gosto, cara. Eu gosto. Eu joguei o 2, só que não me pegou, não, cara. Achei bem... É, cara, eu achei bacana, cara. Eu não joguei muito também, que foi uma coisa ou outra ali. Mas, cara, achei a temática interessante. Só que ele tinha aquela parada de que eu acho que depois do 3 a galera tinha dito que ele tinha sido cancelado, que tinha rolado uma treta dessa. Tipo, tinham matado a franquia e agora aparentemente estão revivendo ela, né, cara? Eu tava querendo saber ainda, é a mesma agora ou não é? O que rolou nesse meio tempo que tinha morrido e ressuscitou? Boa pergunta. É isso, cara. Porra, tá aí. Desgraça, não sabe, eu não sei, cara. Não, cara, me pergunte, cara. Desgraça é quase a nossa Super Game Power de videogames. Ah, é a Rebellion. É a Super então Games. Como é que é? É a Rebellion Development. Então é a mesma. Rebellion. Mesmo, então... Ah, Super Elite é meio aquele pão com manteiga, né? É tipo, é normal, assim, é bacana, mas não é nada excepcional. É, dá pra jogar, tipo, uma vez... Ele é legalzinho pra você gastar algumas horas, né? Mas não é um jogo que... Pelo menos ele nunca me prendeu. Mas é um jogo bom, entendeu? Não é um jogo horrível, não. Sim. Entendeu? Você concorda. Eu ia puxar o que me chamou a atenção e até por algum tempo foi um dos motivos de eu querer comprar o PS4, que é o Horizon Zero Dawn. Eu acho que tá bem legal esse aí, mas... Assim, ele tem chance de dar bastante errado. Eu acho que ele pode sair ou um jogo muito foda, tipo, sei lá, nota 9 pra 10, assim, ou vai sair um bagulho tipo de open world que vai ser cheio daqueles defeitos de sempre de cenário muito repetitivo, muita repetitividade, né? E tipo, é um jogo porque que a ideia dele é muito louca. Né? Umas, o quê? Ah, muito louca, como assim, ô Bel? Porque, pô, vou te falar na verdade também, eu não comprei muita ideia do Horizon Zero Dawn. Sei lá, achei ele meio bobo a todas as duas vezes que ele foi mostrado nas duas E3 anteriores. Tipo, ele meio que é um Monster Hunter com um quê de idade da pedra com robôs. Sei pô, lá, achei engraçado, Ken. Ele me lembrou mais de falar, cara, até, bota aí Monster Hunter, mais ou menos, mas ele me lembrou muito, tipo assim, alguns pontos Tomb Raider. É, tipo, eu gostei dessa temática de robô, assim, eu só não achei muita graça dessa coisa de tribo, assim, que coisa mais bosta, vai se fuder tribo, cara. Que isso, cara? Ah, as mulheres lá com a... Como é que é o nome daquelas coisas? Caralho, com nada, mano. Os dread lá e os caras tudo indígena, ah, vai se fuder, cara, que coisa mais sem graça, coloca... Sei lá, uma sociedade tecnológica na beira do caos, mano. Coloca tribo indígena. Não, cara. Isso que eu tô falando, cara. O grande problema dessa porra é isso aí, cara. Ele quer vender um jogo que é, ao mesmo tempo que é, meio que na Idade da Pedra, é no futuro com o robô e o caralho é quatro. Sei lá, eu achei ele sem graça, soço. Não tem nada com que me atraia, pelo menos. Entendi. Ah, então, gente, o que eu queria falar dele? Coitado dela. Foda-se, eu não quero mais PS4 por causa de Horizon, não. Mas eu tô no mesmo pensamento de vocês. Eu tô no mesmo pensamento que o de graça. Ou vai ser um bagulho muito bom, assim, muito revolucionário. Entendeu? Ele vai pegar o que tem hoje e vai fazer aquela do faz melhor. Ele vai fazer melhor. Ele vai fazer uma parada que o Far Cry Primal não fez. Que é, tipo, pegar aquela fórmula toda do Far Cry e, tipo assim, ó, tô pegando agora e vou fazer um bagulho, assim, muito louco. Vou pegar essa fórmula de caça que tem no Far Cry e vou melhorar mil vezes, vai ser, tipo assim, uma levada daquele jogo que tu já conhece, mas vai ser que nem quando a gente jogou Far Cry 3, que a gente teve aquele choque de realidade, entendeu? E o Primal não fez, eu tô esperando que o Horizon faça isso, né? O Horizon chegue, lance, tipo assim, deu uma revolução, deu uma balançada, tipo, no Uncharted, deu uma balançada no Tomb Raider, e até um pouquinho nesse jogo de tiro em primeira pessoa, mas possa ser também que seja nada acontece feijoada, né, que nem vocês falam. Eu acho que vai ser isso aí, cara. Tem mais algum jogo, galera, pra falar? Ou eu posso puxar um outro? Eu só quero comentar rapidamente. Vai lá. Cara, eu quero puxar... Esse é um jogo que eu não tava acompanhando, mas eu vi a galera, principalmente do Twitter, elogiando, falando bem, falando que ele era, acho, baseado em um Kurosawa ou alguma merda dessa aí, que é o Nioh, cara. Que, tipo, cara, o Nioh, ele vinha ser um jogo foda de samurai e tal, só que quando saiu a primeira demo, velho, veio a avalanche de crítica, né, que foi jogar merda, que a movimentação tava horrível, que os gráficos estavam cocô. E o grande principal, que ele simplesmente ele tinha um mod pra ser um puta jogo, contendo toda uma temática japonesa e tal, e ele meio que virou o Dark Souls com samurai, cara. Tipo, porra, eu queria saber, cara, algum de vocês tá mais por dentro desse jogo, sei lá, porque sinceramente eu não sabia dele. E quando fui saber, cara, eu já tomei essa crítica negativa assim na cara. Pode. Ele não me conhece grande coisa mesmo. A primeira demo foi assim, tipo, tinha umas mecânicas meio estranhas, tipo, de estamina. Tipo, na hora de tu dar o golpe, assim, tua estamina acaba, o cara tipo, ficava parado até recuperar a estamina. Era, tipo, algo... Mas a segunda demo, eu nem cheguei a jogar, mas dizem que já melhoraram um monte de coisa, cara. E, tipo, já colocaram os elementos que o jogo vai ter, tipo, de mitologia japonesa já na cara, assim... E é isso, cara. Mas parece que tá bom. Eu vi mais gente falando bem do que gente falando mal. Cara. Ah, eu vi mais falando mal, cara, mas eu peguei ainda na época da primeira demo. Mas tipo, ele não é baseado, acho que no tal do Rashomon, não, cara? Sim, ele era baseado. Parece que tinha um script do Kurosawa, o filho dele, que era pra ser um filme, daí não deu certo. Daí tava desde 2006 pra ser anunciado esse Nioh. Daí acho que o projeto entrou em cancelamento desde 2007. E resolvendo fazer agora aí a Koei Tecmo do Ninja Gaiden Dead or Alive. Tem que ver, pelo que eu tô vendo, eles pegaram bastante feedback da primeira demo, então os caras estão aprendendo a fazer um jogo. Quer dizer, resumindo, se bem executado, pode dar certo. É, realmente. Pô, muito louco, cara, quando eu vi esse jogo, vou assumir pra vocês. Eu achei maneiro porque, tipo assim, me lembrava muito um jogo que, caralho, que eu quase explodi meu PS2 de tanto jogar, que foi o Onimusha 3. Quando eu vi assim, caraca, parece um anime. Aí quando eu fui ver o gameplay, e quando eu vi a cara do personagem, eu vou assumir pra vocês, cara, não tem de porra nenhuma. Falei, ué, o que, que o Geralt de Rivia tá fazendo aqui, cara? O cara é a cara do Witcher, filho. Eu não entendi nada. Eu falei assim, porra, tem alguma coisa muito errada nesse mundo aqui, que eu não sei o que que tá acontecendo. Aí depois, não, aí me explicaram, que nem o Tigraça falou pra todo mundo agora, que é essa questão de, tipo assim, ele tem um pouquinho de Dark Souls, né, esse jeito Dark Souls, uhum. E essa questão aí já do, desse filme japonês, eu nem sabia que vocês estão me contando. Até fui dar uma procurada aqui, realmente, parece que ele tem essa questão mesmo, né? Mas, muito louco, cara, a Teen Ninja faz bons jogos, entendeu? Tem alguns erros, mas a Teen Ninja faz alguns jogos. A Teen Ninja... É, tem Devil May Cry, enfim. Ele, não, eu não Devil joguei... Cry, porra, vocês estão... É, o Devil... Não é não? Teen Ninja... Ah, não, peraí. Teen Ninja, eu acho que é do... É, aquele lá que é do meio da lenda do macaco Ninja, lá. Não, isso aí é Ninja Theory, caralho. Caralho, eu tô confundindo. Ninja Theory é que a pouco vai falar de Naruto, de não sei o que. É, porra, todo mundo causar Naruto nessa merda, cara. Não se fudeu. Bem, ó. Ninja Theory é aquela que fez o DMC, esse Journey to the West, e sim, mais um outro que eu não lembro o nome lá. E tá fazendo um tal de Hell's Blade que eu não achei na lista ali, ou eu devo ter perdido. Deve ter cancelado. E Ninja, Team Ninja é o que faz o Dead or Alive e o... Como é que é? Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, o pessoal elogia pra caraca, fala que é bom pra cacete e fala que é difícil como como um pouco nessa geração, fala que é difícil pra cacete, entendeu? Eu não joguei não esse Ninja Gaiden novo, alguém jogou? Qual, o teu último, não. 3 Sigma? Não, qualquer um desses da nova geração, cara. Os Ninja Gaiden que eu joguei, cara, Ninja Gaiden eu só joguei só de Nintendinho, olha lá. Também, cara. Cara, pelo que eu vi o feedback, até tava batendo papo outro dia também no Twitter com quem já jogou, parece que o Sigma 1 e 2 são difíceis pra caralho, muito mesmo. Mas o 3, eles deram uma relaxada, cara. Eles meio que, pô, viram que a galera tava muito difícil. Porra, vamos ajudar. Aí vem aquela mão amiga da produtora. Aí, cara, dizem que o Sigma 3, ele não é muito legal, cara. Ele é meio... Ele dá uma boa de organização nele, tem que ter time. Ele é mais fácil, você quase não morre no jogo. Diz que ele ficou meio que um Ninja Gaiden for Dummies. Tipo, deu uma enfraquecida ali na corrente ali. Depois eles lançaram aquele Hack Slash também, o Yaiba Ninja Gaiden Z. Também tem porra nenhuma a ver com Ninja Gaiden, cara. Então, porra, deu uma tombada aí por enquanto. Olô. Bom, agora vamos pular pra março ou tem mais algum destaque aí de fevereiro? Não, acho que fevereiro não tem mais muita coisa, né? Então tá, março vai ter o quê? Deixa eu ver aqui. Musou Stars, Nier Automata, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Serankagura Peach Beach Splash. Ô, oh, eu desgraça jogando isso aí em altas madrugadas. A mão do clique chega a coçar, ó. Pô, antes de você se punhetar aí no Serankagura, né, deixa eu fazer uma pergunta. Esse Tom Clancy novo aí, ele é projeto do cara, que Tom Clancy morreu, né? É projeto dele ainda. Velho, ele morreu, cara? É sério? Ele morreu. Pô, e o nome que foi, né, cara? É. Pô, mas, ok, deixa eu te falar, eu tava sacaneando. Mas a questão do Tom Clancy na Ubisoft é o seguinte. A Ubisoft usa o nome dele, cara, a torto e a direito, entendeu? Esse provavelmente não tem nem nada a ver com isso aqui, cara. É porque pega aquela coisa do... Dessas histórias, como se fosse de exército, de Black Ops, essas paradas, aí eles colocam, entendeu? Mas isso aqui não... Quando eu vi lá o vídeo, eu falei, cara, essa porra não tem nada a ver com Tom Clancy. Até porque lembra muito essas guerras de hoje, né, cara? A questão de... Posso estar falando besteira aqui, vou colocar até um erro depois, mas acho que é da Colômbia, alguma parada, essa questão de drogas, de narcotráfico, eu até... Não, mas aí que tá, esse Ghost Recon, ele não é continuação de um outro jogo, cara, do mesmo cara, os soldados que ficam invisíveis e tal, não, cara? Que tinha já no PS3? Tom Clancy era um cara que escrevia esses livros de... Não, Tom Clancy é sempre... Aí Ghost Recon, tipo, tinha lá no PlayStation 2 ainda, tinha um jogo de guerra moderna, assim, depois eles fizeram esse que os caras ficavam invisíveis, eu lembro até, acho que é multiplayer e é de graça até, assim. Eu acho maneiro esse jogo, todo mundo só lembra disso, que o cara fica invisível. Pô, às vezes agora, né, cara? Eu pensava que o cara ficava invisível exatamente por isso. Aí agora o desgraça fala que não, tinha um jogo que você chamou. Esse jogo do que é de graça é na Steam que tem, cara. Eu baixei esse jogo. E aí, o que que tá jogando? Era meio que um, sei lá, um CS genérico, assim, que o pessoal tem poderzinho. Ô, louco! Eu gosto do catch, as melhores definições de jogos são as dele. Não, esse que é de graça aí, né? Talvez o outro que seja pago e melhor desenvolvido tenha mais coisas, né? Mas assim, esse meio não tinha nada demais, não. Mas cara, esse jogo do Tom Clancy, eu sempre me interessei pela temática, assim, sempre achava legal, mas acabava nunca jogando. É que eles são mais táticos, tirando o The Division ali, que é mais uma punhetagem multiplayer. Tirando o The Division, então. Ou, resumindo, tirando o The Division, que é uma merda. Que loucura. É. Que isso, cara? Que isso? Mas é, cara, se esse Wildlands seguir, tipo, pelo que eu vi, ele é meio open world, ou o cenário é muito grande, assim, ele seguir a onda do, como é que é, o Siege, o Rainbow Six Siege, pô, pode ser um jogão, cara. É, eu vi ele um pouquinho, até acompanhei, e eu só acho que, tipo assim, quem comprar ele... Tem que estar com aquele pensamento de, tipo assim, vai precisar muito de multiplayer. Porque as missões todas é, tipo assim, você invade um lugar que tá com as drogas. E vou falar de novo, eu não sei se é lá, mas lá na Colômbia. Aí invade lá na Colômbia, os caras, cabrão, não sei o quê. E fumando charuto. E aí tu invade com caminhão, tu e mais um parceiro. E quando tu invade, outras pessoas que estão no multiplayer vêm de helicóptero te dando um apoio aéreo. Então, tipo assim, ele parece que vai ser um jogo muito preso ao multiplayer, que nem eu tô achando que o For Honor vai ser, entendeu? Pra você aproveitar, entendeu? Mas o jogo tá muito bonito. Não teve aquilo que a galera reclama da Ubisoft pra cacete, que é de, tipo assim, de ter um gráfico fuderoso, e quando tu joga no videogame, né, aquela coisa que nem... Mas ele foi bem sincero e me interessou, cara. Eu só não sei se eu vou comprar por essa questão de, tipo assim, de depender muito de uma outra pessoa. Esses jogos com muito multiplayer online, pra mim, eu que não fico muito tempo com a cara no computador, se eu jogo uma vez ou outra, sei lá, cara, pra mim é difícil, mas quem gosta, assim, quem, tipo assim, que nem o Desgraça falou, quem é fissurado no Rainbow Six Siege, pô, pode cair dentro que parece que vai ser uma boa pedida, cara. Uhum. Tá. E agora... o jogo é em terceira pessoa, a gente tá falando assim, parece até que é em primeira pessoa o jogo, né? O jogo é em terceira pessoa. É, ele lembrou o Metal Gear Phantom Pain, cara. Pelo que eu vi. Lembrou muito. Lembra do trailer da E3 desse do ano passado. Tá. Que mais aí? Antes do Serancagora. Não, cara, não é puxar esse não, pô. É puxar o Nier Automata, cara. Isso, porque, esse pô, que é galera... sim, porque a galera tá punhetando forte esse jogo, dizem que ele é. Literalmente, né? Eu não sei, cara. Eu realmente não sei do que se trata, cara. Eu também não. Vira e mexe, eu vejo alguém falando desse jogo que ele vai ser bom, que ele tem uma ideia ótima e tal, mas não sei qual é o conceito. É o seguinte, Nier é um spin-off de Drakengard 3, que é o jogo que tem vários finais, ele é tipo um spin-off do terceiro final do Drakengard. Meu Deus. Daí, cara, daí, a última, daí. Desculpa te cortar, a última vez que um jogo fez isso foi o Prince of Persia lá da trilogia Sands of Time, nessa merda do meu filho. Só deixa isso aqui. Não, aí, ó, saiu esse o Drakengard, daí saiu esse Nier, que era um jogo do 360 pro PlayStation 3. O jogo é meio engraçado que ele, tipo, o escritor dele é o Yoko Taro, quem já viu E3, era um maluco com tipo, um cabeça de lua, assim, gigante na E3. Tipo, é tipo a lua do Zelda, só que sorrindo, sabe? E aí esse cara é tipo um maluco, tem várias histórias bizarras, assim, e como é que ele, como pode dizer, ele faz o jogo, tipo. Por exemplo, esse Nier, ele tem uma jogabilidade, ele lembra bastante Bayonetta e Metal Gear Rising, tipo, no jeito da personagem se movimentar, e junto disso tem meio que uma parada de dar, tipo, shoot'em up, sabe? De controlar uma navinha, assim, que dá tiro nos inimigos, e eu joguei a demo que lançaram agora, tem uma parte que tu se junta com uma outra unidade ali e tu fica atirando no chefe, assim, que é tipo uma máquina gigante. E, cara, tá muito fluido, tá muito bom, assim, de jogar. O gráfico tá bacana. Disseram que vai sair pra você. Tô olhando aquelas imagens, realmente entendi o que o Desgraça falou quando eu falei punhetagem, ele falou literalmente. Cara, porra. Era o seguinte, tem a personagem desse jogo, é tipo uma robô que usa uma saia e aquele um colã por baixo. Daí, sim, tô vendo ali, cara. Foram ver ela descendo as escadas, viram que ela tem uma bunda gigante, assim, e tá assim. Caralho. Porra. Esse é o meio da putaria japonesa, né, cara? Então, o Musou Stars aqui rapidinho falando rápido, cara. Pelo que eu vi, ele é um crossover das séries Musou da Koei, cara. Que a Koei tem uma série dedicada ao período Sengoku do Japão, que é o período feudal japonês. E uma dedicada lá aos Três Reinos da China, cara. Que é o período também de guerra lá da China lá. E, tipo, eles vão unir esses japoneses e esses chineses, que são figuras históricas, e pra se bater. Já fizeram isso 500 vezes, você acha pelo menos uns 150 jogos desses na PSN pra comprar, Então, cara, eu realmente não sei o que esse jogo tem de novo, cara. Sério. Venderam na live e Ninja Gaiden, cara. Esse é o... Quem também? Sim, sim. Vai ver a lista de personagens, cara. Tá. Caralho. Você... Ah, então deve ser o Musou Star da Koei, né, cara? Vamos pegar os personagens dele e vamos jogar pra se bater. Caralho. Cara, o Belo não queria Ninja Gaiden? Então, aí, ó. Ninja Gaiden pra você. Vamos pular pra Serancágora ou quer falar pra você? Eu que sou fã da parada, né? O Max Effect, ele é a continuação 3? O que, que ele é? Não, exatamente? Não. Eu acho que... Eu não sei se agora ele é antes ou ele é depois, mas é uma história totalmente diferente. É que é em outro nível. Parece que é, tipo, em outra galáxia muito distante, assim, saca? Tipo, foi o pessoal fazer uma exploração no outro lado do universo, assim, e achou outro... Tipo, outro... Não, pelo que eu me lembro, assim, posso estar falando bastante merda também, eu acho que é no início da exploração humana do... da galáxia, né, quando começou a tecnologia de viagem espacial, e aí é os humanos tentando achar planetas que eles possam habitar, como se tipo, os humanos fossem os alienígenas da história, chegando no planeta de outros alienígenas, sei lá, entendeu? É, mas não era uma cronologia específica, se vai se passar durante... no início, antes do 1, etc. Não, se for nesse... isso que eu disse... Isso, se isso tá certo, tem que ser antes, né? Porque. Mas não, Effect 1, não tem, já... tem que ser porra nenhuma, eles fazem o que quiser, né? Tipo, os caras foram. Tá, vai depois porra. Do 3 aí, caguei. Não, mas no Mass Effect 1 já, tipo, já tinha humano por todo galáxia. No, se eles vão tá indo da Terra agora pra explorar, tem que ser antes, tem que ser bem antes, na verdade. É, se eles quiserem, né? Esse que é o negócio. É. Sim, sim. É. Tá, mas deixa eu falar do jogo, deixa eu falar do jogo. Ah, sim, pra ver o que acontece agora, mano. Eu vi o trailer e eu achei uma bosta, basicamente. Que beleza, ficou, ó, uma bosta. Caralho. Pelo que eu vejo, o time da EA, desde o Dragon Age Inquisition, tá, tipo, nem no Inquisition, acho que o finalzinho do Mass Effect 3 já tava meio cagado, assim, de roteirista, assim, o cacete. Daí tu vai ver o Mass Effect 3, cara, que animação porca, tem uma hora, tipo, que tem os dois protagonistas que são, tipo, ao invés do Shepard, são os Riders, são irmãos Riders. Ah, vai da merda. Um deles, e tipo, vai mostrar, tipo, o cara tá conversando, daí a mulher vai tirar uma arma aqui apontada. Cara, ela faz, tipo, um movimento slow motion, assim, pra tirar a arma. Sim, né? Não, essa não parte animado, do trailer cara. Vai se foder, velho. O estúdio gigante, assim, fazendo um bagulho cagado desse, velho. Chamou o japonês lá que ele ajuda, cara. Sabe o que é isso aí? Zack Snyder, cara. Ela faz um movimento muito lento, assim, tipo, o alienígena podia dar uma porrada na cara dela, assim, tão lento que foi. Caralho. Bicho, sim. Eu já vi, cara, começou a história com o irmão, né, tipo, você só vai usar um deles, né. Cara, já deu pra ver que eles não vão, pelo que os caras falam, eles não vão manter a mecânica dos anteriores, cara. Se manter, coisas erradas vão ser feitas nesse jogo, cara. Eu só te digo isso. A jogabilidade vai ser bem diferente dos anteriores, pelo que tá parecendo. Ele é o Max Effect seguinte do 3 ou teve mais alguma coisa antes? Ou não? Eles estão arriscando com esse. Ele já é o primeiro depois do 3, se não me engano. Nossa, porra, ideia de merda isso aí, cara. Ideia de merda. É que o 3, eu não joguei o 3, joguei só 1 e 2, mas pelo que o 3 ele encerrou a trilogia, a história do Shepard lá. Aí agora, eu até acho bacana. Eles fazerem uma coisa totalmente diferente, totalmente separada. Porque sempre que tem isso, e não, vamos fazer um pouquinho mais desse universo que todo mundo gosta, vamos trazer todo mundo de novo. Cara, geralmente fica ruim. Então, eles pelo menos pegar o universo e explorar outras coisas desse universo, que é gigante, pra mim é uma ideia melhor do que eles tentar inventar mais alguma coisa pro Shepard. Mas... Sim, entendi. Vambora, desgraça, falar desse jogo aí que você tá muito afim de falar, cara. Sem amor, a gente vai entrar nesse momento mesmo. Não, vai falar? Pô, vocês querem que eu saia? Tirando... Aí nessa parte do podcast, o Belo acelera a voz pra tipo, pelo menos ficar num tempo razoável. Cara, mas qual é a verdade, cara? Eu gosto da série, mas não tem muito que se falar desse jogo, cara. Tipo, ele não tem história, ele não tem nada. Mas... Olha só, eu sou o cara que joga a porra desse jogo. É que esse parece que vai satisfazer, porque... Vai satisfazer... Porque... Que eu reclamei que faltava jogabilidade, tipo, pra ser mais variado, esse parece que tem, cara. Tipo, tu vê que ela sente, assim, tipo, um movimento de slide, assim, meio Vanquish, sabe? De derrapar. Cara, mas pelo que eu peguei ali, o desgraça, mas pelo que eu tô vendo, ele tá copiando muito daquele Splatoon, cara, que era do falecido peso de porta lá da Nintendo. É, porra, então, tipo, ele não tá trazendo nada de novo. Ele tem umas paradas legais, pelo que eu vi, ele vai ter um sistema de cartas que vão aumentar a habilidade das meninas e tal. Mas, tipo, agora em questão de jogabilidade, ele aparentemente não me pareceu tão interessante. Eu vou comprar, vou jogar, porque eu sou curtinho da série. Porra, me condenem, foda-se quem tá me condenando. Mas agora, eu, sinceramente, eu acho que ele não. Ele ainda. Vai acontecer que nem aconteceu com aquele de comida, cara. Ele vai ficar abaixo do anterior. Ele é só um fanservice pra galera do jogo, que é um jogo que faz sucesso no Japão e, bizarramente, é um jogo que tá crescendo muito aqui no Ocidente, cara. O nível de. Eu não imagino. Tipo, eu achava que eu era o cara assim, que jogava sozinho, então encontrei o desgraça. Então, o desgraça não foi o único. Então, cara, você tá vendo que realmente tá um pando no Ocidente com o jogo, cara. Mas é porque eu tô vendo o trailer do jogo aqui. Tá de sacanagem, cara. A porra das mulheres de biquíni com as arminhas de água. Cara, isso aqui parece até aqueles filmes da Playboy que tinha antigamente, cara. Só que mulher japonesa. É isso que eu tô falando, cara. Ele não vai ter nada demais. Mano, os bonequinhos aqui do trailer, papel, elas vão balançando. Quando aparece as bonequinhas, elas ficam balançando o peito. Aqui, usando carta com a bunda. Que isso, gente. Eu não imaginei. Essa sua mente, cara, retrógrada, fechada, cara. Hoje o mundo é liberal, cara. Isso aí é, sei lá, é feminismo, blá blá blá e tal. E segue em frente. Porra, eu vou gastar, cara. Você pode ter certeza. Tá colado no mês como eu consigo um PS4, cara. Já tá na mão. É, mas calma aí, né? Que esse lançamento que pão só, mas eles disseram que vai chegar bem próximo, ao contrário do Festival Versus, que demorou um ano pra vir pra cá. Sim, o outro também, cara. Antes era. Eles tinham um delay, isso que eu tô falando. Cresceu. É espantoso demais, cara, esse tipo de jogo crescer. Tipo, você vê a indignação do Belo em questão do jogo. Cara, a maioria da galera que olha o jogo pensa mesmo que o Belo falou agora, cara. Então, tipo, eu realmente me assustei quando eu vi que, caralho, no Ocidente esse jogo tá fazendo sucesso. Tipo, o que que tá acontecendo? Pô, tá com cotização do mundo, velho. Fazer o quê? Porra, tá, cara. Nosso próximo presidente vai ser o Otávio. Olha só, já pensou? A gente já tem o vampiro, né? É, nosso próximo presidente, ele não vai ser um otaku, ele vai ser um Hokage, né? Ô, louco, cara. Tá, vamos pro Abril, galera. Vamos pro Abril, que eu acho que esse mês vai ser maravilhoso. Beleza. É. Abril, o que que vai ter? Persona 5, Yooka-Laylee, Dragon Quest Heroes 2 e a versão remasterizada do Bloodstorm com a voz do Duke Nukem, quer dizer, o personagem do Duke Nukem no jogo em todo. Tá, esse Bloodstorm é o que, afinal de contas? Bloodstorm é aquele jogo de câmera, tipo, que tu controlava um maluco que dava tiro pra lá e pra cá e ele tinha, tipo, umas execuções e era todo bem zoado, sabe? Por PS3, Xbox 360, era tipo um... meio que underrated, assim, uma gema. Ah, assim. Sim. Ninguém fala bem mal do jogo, assim, mas parece bacana. Ah, beleza. Cara, Persona 5, que eu acho que é o que pelo menos 70% da galera do podcast tava esperando, né, cara? Foi lançado no ano passado, final do ano passado no Japão. Não veio pra cá por um monte de desculpas farrapadas. É, localização principalmente, eles falavam que, tanto que deu assim, era pra sair em que, fevereiro, eles falaram, ah não, a localização tá meio conturbada, a gente não pensou que o jogo ia ficar tão popular assim, a gente vai fazer um trabalho direito agora, que antes não ia fazer. Caralho, pô, o Golden vende até hoje na PSN, cara, pra você ter o Persona 4, cara, até hoje vende. É, pra quem tem Vita, né? Ah, mas tem gente que compra o PS Vita, só, consegue um PS Vita só pra jogar essa porra, depois passa pra frente, não sei como. Não sei isso. De Vita, né, cara? É, cara. Pô. Tem lá, pede lá o amigo que não tá usando, né? Porra, tá aí pegando poeira, me empresta aí, deixa eu jogar, cara. Aí, vamos dar um contexto assim do Persona aqui, tipo, ele é um RPG clássico, que existe desde Shin Megami Tensei, a série, que eu fiz até um post, que é onde um mundo onde tem, tipo, uns demônios. E em vez de ser focado nessa parada de demônios, ele é focado tipo persona, tipo personalidade, relacionamento dos caras. E nesse caso seriam tipo uns bandidos, eles são os ladrões de coração. Gay! Pode ser uma coisa meio idiota, assim. Só que nesse caso, tipo, são... Tipo, ah, até tem um anime que saiu, que dá pra ver pela internet aí, que é um meio que um teaser, assim, do que vai ser o jogo. Tipo, tem um cara que ele é um ladrão... Eles vão ter que tirar essa maldade dele, assim. Eles vão e enfrentam, tipo, um chefe personificado de... Eles usam, tipo... Quem conhece Jojo, que usa as stands, eles têm, tipo, as personas. Que são, tipo, monstros assim que eles usam pra porrada. Sim, é um jogo todo estiloso, assim, cheio de. Essas eu acho que o que eu disse, o desgraça da esqueci de falar, que o Persona ele tem uma parada assim que é muito dele. Deve ter em outros RPG também, mas eu só vi bem aplicado no Persona, que é a questão do seu personagem de ter o seu dia a dia, né, cara? Você conversar com o pessoal, firmar laços de amizade com pessoas, interagir. Tipo, você meio que tem que viver a vida do seu personagem, além de, claro, fazer um plot do jogo, botar e tal. E, cara, eu vou te dizer que quando eu vi isso no 4, pelo menos, eu joguei, pô, achei bacana isso. Pô, tu pega o seu personagem, tu dá um nome pra ele, tu vive a vida dele, pô, tu meio que começa a administrar, tipo, pô, não, hoje eu vou sair pulando de tal, hoje eu vou ficar à toa, hoje eu vou me dedicar aos estudos. Tipo, ele tem essa brincadeirinha, assim, que eu acho até bacaninha. Então, é um algo mais do jogo. Tipo, não torna ele tão enjoativo quanto deveria ser. Tipo assim, no dia você é um estudante normal e à noite você é, tipo, o ladrão de corações aí. Pô, mas só rouba corações? É, que é definido como de coração, né? Que é, tipo, as personalidades ruins das pessoas, assim. Tipo, que pelo que eu tô vendo, o primeiro caso é, tipo, um professor de educação física que ele é cuzão com os alunos. Tipo, ele bate, ele abusa, só que ninguém denuncia ele. Daí eles vão caralho. Ter que tirar essa... Não, mas calma aí. O de graça, se ele abusa... Tipo assim, que nível de abuso? Eu não sei, né, cara? Não, caralho. Ô, louco, que isso? Porra, será que é bom entrar nesse terreno? Não, eles pegam pesado, cara. Tipo, no sexualidade, assim, e os escambau, eles tocam. Entendo que é uma parada grande no Japão, isso de professor abusar de aluno, tem bastante problema com isso. Caralho, mó bad vibe do cacete agora, hein, cara? Não, tem uns momentos... Cara, o Persona, ele tem muito disso, cara. Ele tem uns momentos que são dark pra caralho. Realmente é um jogo que tu tem que estar com cabeça pra jogar, cara. Não, fodeu. Ah, interessante, cara. Interessante. Vocês falam sempre, talvez eu dê uma chance a esse Persona. Eu botei o Persona no DS. Sei também que tem lá no PSP. Sei que tem no PS3. Mas aí, cara, qual Persona, cara? Eu acho que o 1, o 2 e o 2, eles são segmentados diferentes. Acho que eles até ainda são colados no Shin Megami Tensei. Eles são mais puxados pro Shin Megami Tensei, mas eles têm separado de psicológico ainda, mas não é tão focado no relacionamento, não. Tem tipo o dia a dia de tu, vou passar o dia com os brother aqui. Não, faz a história aí já. É, a partir do terceiro eu acho que muda essa demanda. Uhum. Pô, vou dar uma olhada depois de qual que eu tenho. Dragon Quest Quest Hero 2, ó, passa uma pincelada rápida, ele é um soul de Dragon Quest, simples assim. Só vai ser pro PS4 de novo. E o Yooka-Laylee aí, eu não faço a mínima ideia do que seja. Pô, isso aí eu posso falar. É a sequência espiritual do Banjo-Kazooie. É, pode falar. Nossa. Não, é isso mesmo que o Desgraça falou. É sequência espiritual, tipo assim, ele lembra bastante Banjo-Kazooie, até a música, se você ouvir assim. E eu tô falando isso aqui, ó, não sou nenhum super fã de Banjo-Kazooie, não. Eu lembro que quando eu tinha o 64, eu jogava ele, mas sabe quando tu joga, tu fala assim, puta, poderia ser melhor. Podia ser um Mario 64, né? Porra, podia, cara, podia. Mas, tipo assim, ele era bom, cara, porque ele... Tem gente que é apaixonada por ele. Eu acho foda a... Eu já vi gente dizer que é melhor que o Mario 64, sim. Ah, não. Não acho que chega pra tanto. Ele não é esse Rogue One todo, mas... eu não acho que seja pra tanto, mas ele é bom, entendeu? Pô, ele é muito maneiro a questão de... Porque o Mario 64 praticamente é o Mario o jogo inteiro. No Banjo-Kazooie, não. Tem o Banjo e o... Acho que é o Kazooie que é o pássaro. A Kazooie, né? Porque acho que é fêmea. Tem o Banjo e o Kazooie, né? Pássaro... Como diz o nome, né? O pássaro tem umas tiradas muito inteligentes, cara. É um humor, tipo assim, meio... Eu até estranhei, porque assim, pô, esse jogo não é pra criança, não, cara. Passarinho lá, ela é toda ignorante, cara. Direto. Ela, tipo, vive sacaneando o urso, porque o urso é meio bobão, né? E o jogo em si, ele é interessante. Pô, eu não posso nem reclamar desse jogo... Porque desse jogo que saiu uma das coisas que hoje em dia eu vivo rasgando elogios, que é o Conker's lá, o Conker's Bad Fur Day. E praticamente é um outro tipo do modelo Banjo-Kazooie. O Donkey Kong 64, quando saiu também, é parecidíssimo. Nossa. Praticamente é o mesmo jogo, só que com os personagens do Donkey Kong. Cara, teve Donkey Kong em 64, nossa, acredite, cara, se quiser. A única coisa de Donkey Kong que eu conheço no 64 é o Diddy's Kong Race. E é muito bom, cara. Muito bom esse jogo. É muito ruim, cara. É bom, velho. Eu ficava puto quando eu comprava... É bom? Eu gosto. Que isso? Caralho. Eu lembro quando eu comprava Nintendo Power, a Nintendo Power dava quase 10 pra esse jogo. Cara, legal. Não, essa porra tá errada. Não é o Mario Kart, assim, mas é bem legal, cara. Cara, você só joga com o Diddy Kong ou tem outros? Não, tem uma galera. Tá, o do Yoka lá. A galera é super conhecida. É, não, claro. Que é isso, cara? Tem aquele personagem lá, pô, aquelezinho lá, ó, porra, aquele outro lá também. O do Diddy, do DJ e do velhinho, cara. Eu só lembro desses quatro, ó. E não tem eles no jogo de corrida, só tem o Didi. É. Não, ia te falar outra coisa. Ia te falar outra coisa. Tem o Conkers nesse jogo, antes dele ser o Conkers mauzão lá. A versão que a Harry queria dele bonzinho. Tem ele no jogo. Ai, que massa. O Yonka lá, ele é que vai ter o Chuveu Knight, né, cara? Sim. Isso, pô, isso é foda. Ele vai estar no jogo, só não sei se ele vai ser jogado, cara. Deve estar lá no jogo. É que esse pessoal de Kickstarter aí, eles são meio que tudo chegas, né? Daí eles colocam um. Mas esse jogo é Kickstarter? Ele é Kickstarter? Sim, aqui vem essa empresa Playtronic, que era um monte de pessoal da. Eu não sei se é Playtronic o nome mesmo, mas é da antiga Rareware. Eles queriam fazer uma sequência pra Banjo, né? Mas como tá na Microsoft e as IP da Rareware não estão fazendo nada além do Battletoads no Killer Instinct, né? Eles, vamos fazer um jogo aí. Daí eles colocaram o nome de instrumento nos bichos e lançaram. Quer dizer, pra lançar, né? Ainda de Yooka-Laylee, a versão do Yu foi cancelada. Então quem apoiou o Kickstarter e queria do Yu se fudeu. As duas pessoas. E a moto, Sam, você que apoiou, fique sabendo, você não vai receber. É. Não, pô, como não? Pera aí, não vai receber nem essa versão aí? Não. Vai ver, só que tem que mudar de plataforma, provavelmente. Só não, pera aí, o cara contribuiu com a parada e ele vai ter que comprar o jogo ainda, porra. Não, caralho. Ele vai ter que. Não. Ele pagou do Wii U, mas se ele tiver tipo PS4C, ele ganha a chave pra esse, né, Cat? Imagino que deve ser isso. Eu só ouvi dizer que a versão do Wii U foi cancelada. Por motivos óbvios. Vai virar Switch agora, a versão de Switch. Eu acho que o Shantae também, novo, vai ser cancelado o Wii U e vai pra Switch também. Tá, vamos. Agora já não tem mais nenhum quase jogo com data definida. Podemos falar do. Tem uma lista gigante aí, acho que cada um escolhe um ou dois pra falar do que tá mais esperando pro resto do ano. Então, aí eu vou começar, não pegar ninguém de cima do nível. Que horror! Vamos lá. Vai. Um que tá aqui como que não tem data, mas que eu achei que já ia sair agora em fevereiro, é o South Park, novo. A Fenda que Abunda a Força. Esse nome é o melhor. Cara, eu acho que foi a primeira vez que eu cogitei comprar um jogo na pré-venda foi quando anunciaram esse jogo, cara. Eu acho o primeiro, o Stick of Truth, é muito bom. E quem gosta de South Park, tipo, é um episódio jogável, é excelente. E o outro que eu tô esperando bastante é o novo Zelda, né? Por razões óbvias. Cada semana sai um rumor diferente. Antes era pra sair em abril, depois era pra sair em julho, que ia ser adiado. Agora já parece que vai sair em março de novo. Então eu não sei, mas tô esperando pra caralho. E aí tem gente no Twitter ainda que me diz que Nintendo não faz hype em cima de jogo, né, cara? Vai se fuder, né, gente? Porra. Que isso? Se a pessoa ouve esse podcast, ela vai sacar que eu tô falando com ela. Ih, ratinho. Treta. Olá. Treta News. Desgraça, qual o jogo mais que tá esperando aí? Cara, da listinha que eu passei ali, um que eu tô bem interessado é esse Lady Layton, que é basicamente uma sequência pra Professor Layton, só que ao invés de controlar o Professor Layton, tu controla a filha dele, que é mais um nome estranho. Chegou a sair um outro spin-off dessa onda, que era o Layton Brothers, pro celular. Que é tipo de investigador. Ele é bem mais puxado pra Phoenix Wright do que resolver puzzle, assim. Então é tipo um investigador. E mais um jogo da série Layton, pra mim, é bom. Os caras, tipo, eles sabem fazer um negócio bacana. E olha que eu nem sei do que é esse jogo, cara. Desgraça. Posso falar rapidinho? Só pra te interromper, não. Só pra adicionar aí o que você falou. Qual o nome mesmo do compositor? Caralho, eu falo desse cara. É o Yuzo Koshiro, né? O compositor do Street of Rage. Do Layton Brothers, é a trilha dele. Né? Isso, ele fez a trilha do Layton Brothers e parece que a trilha é foda pra caralho. Sim, eu que sou o cara, é como quem mesmo falou, o cara que é doido pelas músicas de joguinhos. Então já fiquei de olho já nesse Layton Brothers por Yuzo Koshiro. Compor, cara, pro coisa. Parece que o jogo é foda. Eu tenho ele aqui no 3DS, ele é bem legal. É, ele é no de DS. Esse aí eu não lembro de nada que eu li. Eu lembro que eu li e eu fiquei empolgado, mas deve ser ainda puzzle, assim. Pode ter um negócio de investigação. Oh, Professor Layton é mais um jogo que eu sempre penso em comprar e nunca compro. É, vale a pena, porque tu vai ficar um ano pra desenvolver. Pra conseguir resolver um puzzle, assim, se tu não for chiteiro e olhar na internet. Caralho, aí, me desafiei. Eita, agora. Cara, me desafiei a mim mesmo, cara. Não, para aí, cara. Não, Cat, não vem metendo essa, não, que a gente já sabe sua fama em jogar jogo, cara. Não vem com essa aí, não. Mas joguinho de puzzle eu costumo tentar bastante. Peraí, tu falou indie? Não, de puzzle. Joguinho de puzzle. Ele é o único cara do universo que jogou Box Boy. Ah, é. Todo mundo agora imaginou no boxeador fazendo alguma coisa. Eu tenho certeza, cara. O Belo já tá ali, ó. Caralho, duas luvas, um cara, bateu. Eu nem falei nada. Falando mais um jogo aqui, que esse aí eu sei o que é, eu sei o que eu tô falando, que é o Zero Escape The Nonary Games, que é a coletânea de dois jogos do Zero Escape. E é um jogo de... aqueles escape rooms, sabe? Tipo, ah, você tá preso numa sala e faça tal coisa, tipo, ache objetos, resolva quebra-cabeças e passe. Daí esse aí tem, tipo, uma história mega louca de várias... tipo, como é? Pseudociência, de várias teorias, tipo, menção a livro, tipo, uma parada de Gelo 9, que, pra quem sabe, é, tipo, um elemento criado num livro do Kurt Vonnegut, que é, tipo, uma parada que congela água instantaneamente, assim, nunca quebra. Várias, campo morfogenético pra se comunicar com pessoas que vivem ambiente. Um monte de pseudociência, essas loucuras. Mas esse aí não é a coletânea lá que tem aqueles dois jogos lá? Sim, vai ter dois deles, que é o 999 e o Virtue Last Reward. Sim, eu acho que esse último tá na PSN, cara. Sim. Eu pensei, cogitei em comprar ele, mas depois voltei atrás, cara. Preferi dar uma esperada, porque eu lembrei que você falou que tinha essa coletânea pra sair. Essa coletânea que saiu o Zero Time Dilemma no ano passado, assim, ele é meio polêmico, que parece que não é tão bom quanto o resto, mas ele ainda vale a pena, tem que jogar ainda. Esse aí vai sair pra PC, pra PS4 e pra PS Vita, que o 999 ele é só pra DS e celular, daí o celular parece que não tem puzzle, daí só tem a parte de visual novel, assim. Nossa! Assim, tipo, porra, tirar a dificuldade do jogo, né? Inglês. Você só vai ler, né, cara? Você tá pagando sei lá, um anime, um mangá pra ler. Ah, tipo, sei lá, é um mangá basicamente, né? Tá, vai lá, fechou a desgraça. Desgraça falou, porra. Sim, falei os dois, caralho. Sim, não, mas achei que talvez fosse comentar mais alguma coisa. Ah, o Skybound, que foi confirmado que cancelaram hoje, que era da Platinum Games, lá do Hideki Kamiya, que é o cara que... Cara, muita sacanagem esse jogo. Sacanagem não, pô, jogo de Xbox, cara, tem que mais... Ah, não, mas vai sair pra PC, cara, o jogo tava... Bota aí, cara, no pega o nomezinho dele, joga aí, cara, vê só o trailer desse jogo, tu vai falar assim... Puta que pariu, esse jogo parece que tá foda. Eu tava até feliz, porque esse jogo podia sair depois, se babasse, quem não tem PC, talvez ele ia sair pra sair depois, né, no futuro, bota ele pra Sony, pra puta que pariu, mas eu tava feliz que ele ia ser um jogo bom, não, cara. É a Microsoft que apoiou ele pra fazer. É. Ele tá com a cara de jogo bom pra caraca, cara, agora, puta, essa notícia de hoje foi bem broxante, cara, bem broxante até daquele papinho do começo. É, puxa os seus aí, Belo, que mais vocês... Primeiro, eu queria já fazer um disclaimer aqui, como a gente não falou do Injustice 2, que a gente ia falar aqui bem, ia falar mal pra caralho também, mas ia falar bem, mas vou puxar os meus aqui já. E outra coisa, como a gente, ninguém comentou do Tom Jane que vai ter, cara, esse ano, que loucura, eu nem sabia, cara, que ia rolar essa porra, filho. Ah, teve que isso? Start, Tom Jane Earl. Que é isso? Eu não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. O Cat Kill Watch. Isso é nintendista nojento, nunca viu Mega Drive na vida, cara. Pra ele, Mega Drive é lenda, não existe. Pô, velho. Eu não gosto de Toe Jam, né? Então... É, caguei, né? É aquela coisa. É, tipo, até o design do personagem, cara, eu nunca entendi direito. Tipo, parece que uma criança fez aquilo lá e... Nunca ouvi falar. Ah, cara, eles são meio bizarrões, assim, mas, pô, é um jogo que eu tive um pouco contato, cara. Então, tipo, não tô tão animado. Caralho, vai vir um outro. Pô, legal aí pra quem curtiu. Acho que com certeza deve fazer algum sucesso. Mas eu acho, assim, que não é muito relevante. Ó, pra vantagem pra mim, pro Belo, a trilha sonora é muito boa, cara. É tipo jazz, assim, groove, essas paradas loucas, velho. Pô, o cara o cara fez um milagre naquela placa lá do do Mega Drive, cara, com aquela trilha lá. É que nem quando eu tava jogando o Chrono Trigger hoje, eu falei assim, caralho, como é que esse filho da puta sentou e fez isso pra Super Nintendo, cara? Entendeu? É um negócio, assim, bem louco, cara. Eu não consigo imaginar o cara vir olhar aquele chip tune do caramba e o cara falar assim, pô, vou colocar piano aqui nessa porra. Pô, eu tava jogando Chrono Trigger, cara. Tem aquela parte lá das freiras lá que você aperta o órgão. Cara, é um barulho de órgão mesmo. Eu falei, cara, não lembra. É maneiro tu jogar mais velho que você dá mais valor a certas coisas, né? Eu falei assim, aí, parabéns que o maluco, o cara foi foda lá. Os dois, o Uematsu lá e o que fez antes, que ficou doente. A sonora Mitsuda. Pô, e o Mitsuda muito mais, porque eu fui um cara que eu digo assim, eu sei do final e tudo, Chrono Trigger foi sempre o jogo que eu pegava, chegava um tempinho, aí não zerava. Como eu falei pra vocês, antigamente não conseguia jogar muito RPG, assim, de turno. Aí eu jogava até um certo ponto e não zerava. Eu jogava até certo ponto e não zerava. Então, como eu não joguei muito, praticamente eu só ouvi a trilha sonora dele. Eu não cheguei a ouvir a parte do Ematch, entendeu? Mas é foda. Mas enfim, já estamos puxando até para outro assunto. O que eu queria falar aqui da minha coisa é o Cuphead. Pô, tô esperando esse jogo pra caraca. Desde o momento que eu vi, me apaixonei pelo estilo gráfico dele, que é bem aqueles desenhos antigões. Vocês chegaram já a ver já? Sim, não, sim. Não, deixa eu lembram bem aqueles. Lembra aquele desenho antigo da Disney, cara? Eles me lembram muito aquele primeiro episódio do Mickey, que é no barquinho. É, o Steamboat Willie. Puta, sim. Muito foda, entendeu? Bem parecido. Ia sair esse ano, se eu não me... Ia sair esse ano, ano 2016, se eu não me engano. E foi cancelado. Os caras passaram por esse ano agora, da frente. E tomara mesmo que saia em 2017, né, cara? Não a Disney e nem a Microsoft tá ajudando também. Não queime esse jogo, pelo amor de Deus, cara. Porque isso aí... Eu tô com isso aí, eu tô com fé que esse jogo vai ser muito bom. E o outro que eu queria falar é um... Não é remake, né? Um remaster, né? Mas de um dos meus jogos preferidos de todos os tempos. Hashtag coraçãozinho, que é o Final Fantasy XII, cara, que vai sair pra PS4, o remake. Então, acho que, tipo assim, tem muita gente que conhece, assim, que nem eu. Mas, engraçado como eu vejo outros milhões que nem se ligaram que tiveram Final Fantasy XII. Eu vou te falar que esse Final Fantasy XII, assim, é a primeira vez, assim, que eu vejo alguém falando bem, cara. Eu já vi muita onda de hater forte de cima desse jogo, cara. Pô, Ken, mas aí que tá... O que eu falei? Eu sou um cara que, antigamente, eu era muito... Puta, vou jogar essa porra desse RPG de turno, é meio chato, não tem nada a ver. E, tipo assim, é que nem o Desgraça falou uma vez, o Final Fantasy XII, ele trouxe um pouquinho do RPG, aquele MMORPG mesmo online, aquela mecânica toda das batalhas e tudo, só que conseguiu fazer bem. Cara, o jogo é legal, o jogo é bonito pra cacete. Eu, na época do PS2, toda hora eu ficava olhando o jogo assim, eu falava, cara, não acredito que fizeram essa porra pro PS2, cara. Esse jogo parece muito uma geração... muito mais na frente do que o PS2. E não era nem pelos CGs, não, cara. É pelo jogo mesmo. O jogo é muito bonito. E muito mais... não é só bonito. O jogo é bom, cara. O jogo é bom pra caraca. Se você procurar as reviews dele nas revistas, tem gente que dá review dele quase que nem de Zelda Ocarina of Time. E outro ponto que eu queria falar rapidinho desse jogo. Esse jogo, na época, ele me trouxe uma parada que depois eu só fui ver só no Shadow of the Colossus, e hoje em dia a gente tem muito. Ele tinha aquela questão, assim, de dimensão de mundo, tipo, você olhar por uma pedra que brilhava lá na ponta, que nem tem uma missão dele. O cara fala assim, ó, você tem que chegar até aquela pedra que tá brilhando. E você olhava, e geralmente, na cabeça da gente, o que era? Era aquele papelão de fundo, né, que você só ia andando. Assim que você passava uma porta, você chegava. E no Final Fantasy XII, não, cara, a pedra tá lá no fundo, tu vai andando, ele te coloca aquele sentido, assim, de distância. Que quando você chega na pedra e você olha lá pra onde você saiu, tu fala assim, cara, eu não acredito que eu fiz isso. E, pô, esse jogo é foda, cara. É difícil, tipo assim, eu gosto muito. Foi um jogo que me abriu muita cabeça pra essa questão de RPG. Tem gente que não gosta muito do protagonista, porque ia ser um, depois eles colocaram o Van, que é a criança, pra ter mais esse aspecto, tipo assim, do jogador, que é você entrando, você conhecendo aquele todo mundo e tal. Mas é muito maneiro. Quem gosta de história de pirata e gosta de um bom jogo, eu acho que pode abraçar a ideia, porque esse jogo é foda. Ele é bem baseado no Final Fantasy II, tipo... A princesa se fudeu, o Renan tá ali, alguém vai usurpar o trono, daí ela vai ter que se reerguer. E o universo dele é o mesmo do Final Fantasy Tactics, que é Ivalice, eu acho que é o nome da parada. Daí, tipo, tu vê que tem bastante coisa do Tactics, tipo, design de armadura, personagem, assim. Pra quem gosta do Tactics, vale a pena. Prato cheio, né? Eu acho que tem a história dos mesmos caras, inclusive, de uma parada mais política, assim. É bem bom, cara. Eu aconselho. Eu fico só chateado, achei que podiam... É porque é foda, né? Como a gente tava conversando lá no começo, que eu nem sei se eu vou colocar no cast, mas enfim. É como a gente tava conversando, que a Sony com essa porra de tipo assim, ó, o Pega Square e vai ser só pra mim, não vai ser pra mais ninguém. Pô, esse jogo aqui era um jogo que muito bem podia... É, cara, tinha que sair pro PC. Vai demorar uns 6 meses, mais ou menos. O 10 saiu pro PC, o que saiu, o 10 e 10.2 remasterizado. Puta, eu tomei um susto, ô desgraça, quando eu vi isso na Steam, cara. Quando eu vi esse Final Fantasy 10, o caralho, o que tá acontecendo? Será que foi o hacker da Steam, né? Foi aquele ataque hacker que fez isso? Aí quando eu olhei, era realmente, cara, tinha o 10 lá pra jogar. Eu já até botei na wishlist, vou comprar. Olha aí, putinha. Pô, não, o 10 eu acho legal. Apesar do 10 ter aquele gif, até devo botar um som aqui depois da risadinha, né? Eita, que porra é essa aí, gente? Vocês nunca viram, não, esse da risada, cara, do 10? Que toda vez que a galera usa no vídeo, pô, é mó comédia, aquela risada totalmente forçada, totalmente... fora de foco, mas é um bom jogo, 10, pô, bonito pra cacete também, e o 12, te falar, na minha opinião, cara, o 12, eu acho que é um dos melhores encontros, assim, que eu acho que eles conseguiram, não joguei o 15, não posso falar, mas foi o melhor encontro, assim, da parte de Final Fantasy que eles conseguiram fazer de você botar aquela luta, não ser aquela luta parada, né, eles trocarem daquela luta parada, e botaram algo com ritmo e um ritmo bom. Você não se sente cansativo você lutando aquilo dali. Você realmente vai, mata o monstro e você quer ir pra frente. Tem aquela questão também, vamos supor, que nem a gente tá falando da questão dos Souls. Você chega no mapa, como o mapa é aberto, né? Tu chega no mapa, ah, vou andar por aqui, dinossauro gigante. Aí tu, ah não, vou lá matar. Puta, o dinossauro difícil pra cacete, tu sai correndo mesmo, né? Que nem se tu não bota run, tu sai correndo. Aí tu sai voado e fala assim, pô, não dá pra mim, eu tenho que ir por outro canto. Pô, aconselho muito, é um jogaço, jogaço Sim. mesmo. Pelo que eu tô vendo, o único defeito dele é ser um Final Fantasy. De resto, tá beleza. Falta o Keno. Fala, Keno. Tá, beleza. Cara, o primeiro aqui é um jogo, até me espantei por ele estar na lista, cara. Porra, acho que anunciaram ele no começo desse ano, no final do ano passado. Acho que foi no final do ano passado. Cara, a gente já sabe que a Telltale vem aí com vários, quase todo ano lança um joguinho temático com alguma coisa. Com aquela fórmula legal dela aí. Só que, bicho, eles vão pegar no hype de, porra, não só de uma revista que acabou ficando conhecida mais por conta do filme, cara, mas o filme em si é muito bacana, que é o Guardiões da Galáxia, né, cara? Até o Tails, sério, cara. Realmente, eles não lançaram muito ainda, não disseram como vai ser a pegada do jogo. Aparentemente, ele vai ser mais puxado pra galera do filme, pelo pouco assim que eles querem entender. Mas, cara, eu quero ver como que eles vão pegar esse ritmo do Guardiões da Galáxia e vão usar no jogo, cara. E você tem aquele lance, uma coisa que entrou na mística dos Guardiões da Galáxia atualmente, por conta até do filme, foi essa questão da música, né, cara? Da música antiga e, tipo, a música sempre tá combinando. Entrou no desenho que teve também, baseado no filme. Porra, cada episódio tem uma musiquinha antiga tocando, assim, tem um pouco a ver com o que tá acontecendo ali, cara. Eu quero ver como que a Telltale vai pegar pra fazer isso, entendeu? Tipo, dessa vez é tipo, não, a gente vai criar nossa composição, não, cara. Vocês vão ter que pensar em músicas que já existem. Ou vão ligar o foda-se e vão me decepcionar, foda. Pode acontecer isso também. Mas eu tô realmente esperando um jogo que eu gosto bastante dos Guardiões, cara. Admito que eu me tornei fã por causa do filme. Eu corri atrás pra ler as histórias boas de antigamente e compro as HQs de agora. E realmente eu quero ver, cara. E o outro jogo que eu, porra, até estranho nenhum dos filhos da mãe ainda falarem, cara, é o Red Dead Redemption 2, né, cara? Porra. Verdade. Eu só joguei o Revolver, cara, então não sei. Ah, eu joguei o Revolver também, joguei o 1. Cara, eu ainda não zerei o 1, sinto muito aí, perdão. Eu tô que nem você, Ken. Cara, a gente tem que pedir perdão ao grande deus dos gamers aí, cara. Pecado nosso, sentimos muito. Mas, cara, eu quero entender porque dessa vez não é só um personagem, né, cara? Aparentemente você vai jogar com vários personagens, teoricamente, simultaneamente, né, cara? A história dele não andar em paralelo, não andar... Eu não sei o que vai acontecer, mas realmente eu quero ver qual é a nova ideia que a Rockstar tem implementado no Red Dead Redemption 2, cara. Parece que não vai ser o mais do que eu. Vai ter alguma coisa nova. Mas se for no nível GTA V, vai ser bom pra cacete, cara. Porque eu acho mó barato essa questão. Apesar que, tipo assim, na época do Red Dead não tinha celular, não tinha walkie-talkie, né? Eu quero ver como é que eles vão fazer. Aí que vai ficar... Pô, imagina só, sei lá, só usando o combo correio, as coisas. Sinal de fumaça. Cara, uma coisa que eu gostava muito do... Eu gosto muito do Red Dead, é porque ele tem um clima... Bem de filme de Velho Oeste mesmo, né, cara? De Faroeste, mano. Porra, cara, igual quando tu chega na estação ali do lado, tem lá aquela galera que bebe e cospe na tigelinha, fazendo joguinho de faca. Você pode entrar lá no boteco e jogar pôquer, cara. É muito foda isso. Eu quero ver como que vai fazer nesse gol. E eu espero que pelo menos tenha um personagem mexicano, cara. Porra, faz falta ele ser lembrado do bom e velho Cormodo, cara. Uma pena essa porra ainda deve estar com a Konami, cara. Mas eu queria muito ver a Rockstar pegando o Sunset Riders e fazendo a versão deles, cara. Deve ser muito do caralho. Eu tô esperando, vou falar que muito do Red Dead Redemption 2, eu tô espelhando muito do Sunset Riders, cara. Pô, o próprio teaser do jogo com a primeira imagem que eles mandaram lembrava muito do Sunset Riders, então eu quero ver isso. Pô, me lembrou muito também esse filme que saiu no ano passado, até que é um bom filme, quem me lembrou, não sei se todo mundo viu ou se ninguém viu, só eu, os Sete Odiados. Os oito? São oito, porra, já passou. Oito. É, oito odiados, sete. É porque sete homens e um destino. Isso, Sete Homens Urubus. Caralho, aí é outro. Aí é outro. Eu vi o novo, achei bem legal. Isso, Sete Homens no Destino. É porque no inglês eu sempre confundo. Em inglês é Magnificent Seven. Isso. Um negócio assim. Isso. E eu achei o filme bem maneiro também, Cat. E quando eu vi o negócio do Red Dead, eu falei, porra, parece um pouquinho a capa do filme. Mas o foda é que a gente não tem nada, né, cara? O trailer que eles lançaram, que a galera, caralho, teve trailer de Red Dead. Eu falei assim, cara, isso aqui é mó. Aquela porra que tinha ainda, mó marca d'água, filho, pra tu ver se roda ou não no teu PC. Entendeu? Quando eu vi assim, porra, só tá passando o cenário, não sei o que. Eles pareciam que não tinham nada ainda pronto, né? É isso, cara, mas aquele búfalo correndo ali, porra, na planície, cara. Cachorro, era muito passa, porra, você viu o pelo ali mexendo, cara. Porra, é foda. Caraca, aquele chapeuzinho naquela pedra. É, porra, com certeza, cara, deve vento, ser do John Marsh, não sei o quê. O vento batendo, cara, porra. Porra, nego fazendo. Não, o pior de tudo é nego fazendo teoria da conspiração sobre como vai ser esse jogo, sendo que, tipo assim, não tem nada, cara. Não tem nada, cara. Até cagou uma regra que ele ia ter alguns personagens do Red Dead Revolver, cara. Eu fui só de sacanagem, falei, mas eu acho muito difícil. Pô, mas falar, cara. Mas se tivesse, ia ser maneiro, hein, cara. Ia ser legal. Pô, pelo menos acho que pelo menos o Red, que era o personagem principal do Red Dead Revolver. Cara, ele tinha que voltar, não. Os jogos têm um nome por causa dele, né? E, tipo, porra, já no segundo, foda-se. Tipo, não, esse outro cara aqui, o Red Dead Redemption é outro jogo, cara. É, não tem nada a ver, é outro jogo. É, porra, mas é foda. Mas é realmente esse que eu tô esperando, esses dois que eu tô esperando, cara. Eu acho que vão ser um jogo um pouco fora da curva do que eu costumo pegar pra jogar. Bom, então acho que alguém mais quer falar alguma coisa, desgraça? Bom. Tem o Vampiro, que é da mesma empresa que fez Life is Strange, deve ser uma bosta. Que isso? Deve ser Vampiro Hipster, que ouve toca-fita, que, sei lá, cara, lê livro, escreve no caderno, deve ser umas merdas dessas. Lê livro, escreve no caderno. Envia carta, porra, fala com pessoa, né? Essa coisa que a gente velha faz. Ouve um Coldplay, anda de skate. É. Caralho, cara, isso é muito cara desse tipo de jogo, cara. Depois da referência com o filme do Final Fantasy, cara, eu espero qualquer merda, cara. Ai, ai. Não, mas então acho que podemos terminar, né? Ah, então, beleza. Ah, sei lá. Bom, semana que vem. Até semana que vem. Valeu. Valeu. Isso é tudo, pessoal. Vou puxar aqui um papo pra botar depois no finalzinho. A gente não comentou aqui, cara, mas ó o clássico. Um que eu vi aqui o nome e eu tô, tipo assim, eu tô assustado que ninguém comentou, foi o Metal Gear Survive. Ninguém, tipo, que legal. Caralho, sabia que você esqueceu, não ia fazer uma piada. Eu ia falar. Não, mas faz aí agora que eu vou colocar no final. Ah, agora não dá, cara. Eu já perdi o clima. Porra, que... Você vai falar de sacanagem lá, pô. O que eu tô esperando é o Metal Gear Survive. Esse jogo vai ser uma merda, cara. Porra. Caralho, cara. Esse jogo é...